Quantas flores são preciso para você perdoar os meus erros cometidos? Você me dizia que eu dava atenção mais pra minha guitarra do que pro seu coração. Agora tudo acabou. Eu não sei pra onde vou. Agora vou dizer toda a verdade. Eu nunca te amei, sua puta de uma parte. Eu só queria te usar porque você é bonita. Mas já que você não quer, eu não faço a mínima.